programa 251, chama o Sandro Recife, no Luiz 83135. Centro Recife 12835, Oceané 6251, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol. No 9776, a informação Índia. Gol 9776, a sua identificação via chegada bom, se desse, mantenha 4.000 pés. Ajuste o altímetro no 0, 1 no 6. Via 4.000, 1016, 9776. Controle Salvador, um bom dia, 6225, com a informação Índia. Canal 6225, voe a posição bom para interceptar a chegada bom. Acione identificação, informe no portal de cima. Voe de bom para interceptar a chegada bom, se informará no ideal, 6225, identificou. Afirma, Canal 6225, contato radar a 70 milhas nordeste do Vai Salvador. A 75 milhas nordeste vai sair do. Imagina. descida 6225. Final 6225, desce até 4000 pés, altímetro 10 no meio. 4000, 10 no meio, altímetro 6225. Controle o 6225, nós já poderíamos voar na proa de externo, meu amigo? Negativo, achando a 6225, voe a posição pelo. É, exatamente, tem uma formação à frente aqui, o ideal seria voar de turno ou pelo mesmo. Seguimos achando a 6225, desce até 4000 pés, justo 1016. 4.016. Controle 6225, vai necessitar agora na proa 230, para evitar a formação ali em pelo. 7, Oceania 6225, informe ao termo desvios para orientação do controle. Tá legal. 9776, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 9096, cancelada a restrição na posição pelo, informe estabilidade, LSX8, pista 90. Grau da restrição em pelo, desce para 2016, o 9776. passando Dona e vejo o Alcano 0, Gol 9776. Gol 9776, passa Dona, confere. Está assinado o procedimento, uma hora 2 na frequência. 118, decimal 95. 1895, está acabou. Salvador, Gol 9776, bom dia. Gol 776, tráfego avistado, aqui Negão 0 no 6. Continua a aproximação, chame a avistada, tem baixo travado, Gol 9776. Já está visual. Já no, uma série de desvios aqui. Obrigado, Gol 9776, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7 a 0 graus. 159, que é legal no 0 no 6, pistão no 0 molhada, Gol 9776. Sobre pouso não no 0, 9776. Na 6225, décimo até 2000, pai. 60 para 2000, 6225. Controle 6225, pode cancelar aqui o instrumento para seguir visão? Olha, eu sou na 6225. Descendo para 2000, então. Tem condição agora já de curvar na proa da pista. Estou ciente do gol ali na final. Na 6225, a torre nos informa que era uma para visual. Eu solicitou o cancelamento para prosseguir visual? Daqui agora eu estou visual, estou totalmente visual aqui com a pista, inclusive. Gente, então curva esquerda na proa 150, vamos estabilizar o nosso procedimento LS X-Ray, pista no zero. Obrigado.